Programa Esporte Jovem. Bom dia, presidente Prudente. Começando o nosso programa aqui, Esporte Jovem, com o pessoal da Fundação Mirim. Grande prazer estar com vocês, eu sou o Jovem Palerosi. Sou Karime Vilela. Hoje a gente vai estar aqui e vai falar sobre vários esportes legais. Vamos tocar algumas músicas ligadas a esporte, falar sobre futebol, falar... O que mais que a gente vai falar, Karim? Sobre a FIFA. A gente vai... Campeonato de jogos, vamos falar sobre o UFC. Basquete. Tem muita informação, muitas coisas diferentes. Esportes tradicionais, esportes alternativos. Muitas coisas diferentes e legais pra vocês. Karim, chega um pouquinho mais perto aqui. Troca de lugar com eles, eu acho, só no começo aqui, só pra ficar mais perto do microfone. Acho que é legal, até antes de começar a falar sobre eles, é legal falar sobre a fundação, né? Como que funciona e essa atividade como uma parte de oficina mesmo, né? Bom dia. A Fundação Mirim, ela visa preparar jovens para o mercado de trabalho. A gente oferece a eles oficinas, palestras, para eles se inserirem nesse meio e saber um pouquinho de cada área no mercado. Legal. E então essa oficina, a gente está, é o segundo dia, ontem a gente fez umas transmissões e hoje a gente está fazendo um podcast aqui com os participantes e todo mundo vai contar um pouco aí pra gente do que está acontecendo nos últimos dias de esporte, né? E é isso aí. Então a gente vai começar o primeiro quadro, é sobre futebol, é isso? Então vamos chamar uma galera da pesada aí pra tocar, pra fazer, falar sobre futebol. Bom, queria falar sobre o futebol feminino, que o Brasil venceu a Costa Rica por 1-0 e que a torcida estava pedindo a entrada de Marta, e nem foi preciso. Sem 6 jogadores titular, o Brasil vence a Costa Rica por 1-0, nesta quarta-feira à noite, e garantiu 100% de aproveitamento na primeira fase. O gol foi marcado por Raquel aos 37 minutos do segundo tempo. Ao começar o jogo, recebeu o carinho da camisa 10, que vibrou muito a comemoração. Legal, o futebol feminino tá indo bem então, né? Ao contrário do masculino, tá... Você acompanhou os jogos, você assistiu, como que foi? Não acompanhei muito não. Mas as jogadoras são boas, né? Marta já foi eleita a melhor do mundo, né? Tem bastante coisa... Sim, a Marta é boa, as amigas delas também. Legal, legal. Bom, tomara que ganhe dessa vez, né? O Brasil nunca foi campeão mundial, mas já chegou na final outras vezes, né? Já tem um histórico aí de competição bom. É um dos melhores times do mundo, né? Só uma pergunta pra você. Por que você acha que o futebol feminino não tem tanto destaque, não falam tanto sobre o futebol feminino como o futebol masculino? Você não acha que merecia mais destaque? Merecia sim. Já chega se apresentando também, né? Que ele tá no cantinho aqui. Legal, fala pra gente. Meu nome é Matheus Teodoro. Tinha que ter mais destaque, né? Eu acho que eles sempre falaram muito do futebol masculino, mesmo quando não está muito bom, eles estão falando bastante do futebol masculino, né? E às vezes a seleção feminina é melhor e não tem tanto destaque. Eu nunca entendi isso direito. Acho que tem até a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco também com a FIFA, né? A forma como eles organizam as coisas, tá? Desorganizam as coisas, né? Bom, tem mais alguma coisa para falar sobre o futebol feminino? Com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, a seleção vai para as oitavas de final, enfrentando a Costa Rica, em Moncton, às 20 horas. Legal. Isso foi ontem, né? Foi quarta-feira? Ah, legal. E quanto que foi o jogo, você viu? 1-0 o jogo. Bom, legal. O Brasil tá aí bem competitivo, né? Foi 100% de aproveitamento na primeira fase, não foi isso? Foi sim. Legal, legal. Só queria falar do próximo jogo, que vai acontecer domingo às 22 horas. Próximo domingo, contra quem que vai ser o jogo? Contra a Austrália. Legal. Falou 20 horas, mas corrigindo é 2 horas, né? É 14 horas do Brasil, né? Isso. Legal. Você gosta de futebol feminino também, Karim? Adoro. Sou apaixonada. Joga também? Nunca joguei, mas tenho grande interesse nessa área. Ah, legal. Bom, tem já aqui, vai passar um time de várias meninas aqui, se podiam na próxima fazer um time jogar também, né? Na Fundação Mirim não tem time? Futebol feminino ainda não, mas pode ter, né? Vamos pensar nessa ideia. E o masculino tem também? O masculino já participaram de algumas competições pelo Intermirim. E o feminino, vamos pensar em fazer. Legal, legal. Mais alguma notícia sobre futebol feminino ou vamos passar para o masculino? Futebol masculino a gente podia nem falar, né? Tá tão ruim. Não, tô brincando. Vamos... Quem vem falar com a gente sobre futebol masculino hoje? É o Carlos Gabriel, o Carlos Daniel, né? É isso? Legal, chega aí com a gente nos estúdios aqui do Sesc Termas. Estamos ao vivo aqui. Legal. Bem-vindo aí ao estúdio, tudo bom? Tá tranquilão? Eu tô. Tem que falar no microfone só, tá? É a única coisa. Quem não tá vendo aqui, ele tá morrendo de vergonha. Tá quase fugindo aqui. Mas não tem problema não, fica tranquilo. O que você vai falar do futebol pra gente? O que você tem de novidade? É que o Peru venceu da Venezuela de 1-0 e embola o grupo do Brasil em Santiago. Mas com essa vitória, fica sendo a primeira vitória da Colômbia contra o Brasil em 24 anos. A Colômbia ganhou do Brasil, que jogou muito mal, né? E agora o grupo tá todo mundo empatado, né? Ninguém sabe o que vai acontecer direito, né? Você assistiu o jogo do Brasil ou não? Eu não. Eu também não assisti, não. Eu só vi um pedacinho do replay, né, do VT. E pelo que eu vi, o Neymar não jogou nada dessa vez, né? Todo mundo... É que eu acho que o Brasil praticamente só tem o Neymar de jogar bom, né? Daí fica todo mundo dependendo dele. É quando ele não joga mal, o Brasil joga mal. Se ele não joga... O problema é que nos próximos... Ele ainda foi expulso, né? Ele não participará do próximo jogo. Ele foi expulso no final do jogo, não vai participar, talvez dos dois próximos, né? Eu acho que eles estão em julgamento, né, disso. E... Bom, time é time, né? Tem que ser uma união de jogadores, não só um jogador, né? Eu acho que esse é o principal. Não pode ficar nas costas do Neymar, senão acontece que nem na Copa. No dia que ele não tá, leva 7 gols, né? Não dá mais. Você gosta do Neymar? Eu gosto. Tem acompanhado os jogos do Barcelona, as coisas que ele... Você viu? O Barcelona foi campeão, né, de vários campeonatos agora também. Tem vezes que eu vejo, mas tem vezes que não. Lá é fácil ele jogar, né? Tá cheio de craque, tem o Messi, tem o Soares. Xavi, o Piquet, fica fácil, né? Uma equipe muito boa, tem maior facilidade, né? Pra vitória, tudo mais. O técnico é bom também. Legal. Tem mais alguma coisa pra falar pra gente? Não? Sobre a Copa América, não? Você acha que o Brasil vai ganhar ou vai perder? Eu acho que ele vai ganhar, né? Tem que ganhar. Não, que tem que ganhar, mas eu não acho que vai ganhar, não. Eu também não. Acho que o Brasil tá muito fraquinho, não vai ganhar, não. Dá sua última palavrinha aqui, quer mandar um alô pra alguém, alguma coisa? Quero não, eu não quero não. Nem pro Neymar? Não. Legal. Obrigado então a participação. Ó, antes de chamar o próximo quadro, vamos tocar uma música, né? Você falou a gente falou do Barcelona, você falou do Piquet, né? Vamos tocar a música da esposa dele, pode ser? Pode ser. Quem que é? A Shakira. Shakira fez uma das músicas tema da Copa, né? Vamos tocar Lá Lá Lá, é isso? Tá bom, vamos de som então. Daqui a pouco a gente volta para falar de um lado mais obscuro do futebol. Vamos falar sobre os escândalos da FIFA, né? Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta então, vamos de som. Essa bola vai rolar. Mundo é um tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Like an eagle, and we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We're all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Is calling German, Colombian, Spanish, and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Isso aí, de volta com o programa Esporte Jovem, com o pessoal da Fundação Mirim, aqui Sesc Termas. Apresentação, sou eu, Jovem Palerosa, e a Karime. Vilela. Karime Vilela. E hoje, agora a gente recebemos mais uma convidada aqui para falar sobre o lado... A gente estava falando sobre o futebol antes, né? Sobre a Copa América, sobre a Copa Feminina também. E agora a gente vai falar sobre um lado mais triste do futebol, na verdade, né? A parte administrativa que acabou saindo vários escândalos aí da FIFA, da CBF. E a gente vai receber então a Júlia Dias aqui com a gente. Bem-vinda, Júlia, tudo bem? Opa, tudo ótimo. Legal, legal. Bom, queria que você contextualizasse um pouco pra gente, né? Teve vários escândalos nas últimas semanas, né? Da FIFA, de corrupção, vários dirigentes foram presos, né? Suíça. Queria que você contasse um pouco pra gente. Então, olha, aconteceu uma investigação pelo FBI, onde que 18 pessoas envolvidas, seis delas foram presas, incluindo o ex-presidente atual, que hoje ele é atual presidente do CPF, o José Maria Marim, e o empresário José Lázaro Margulis. E também incluindo o jogador brasileiro, o ex-jogador brasileiro Raí, postou em um site que os culpados no escândalo da FIFA, para ele deveriam ser punidos, porque é uma questão de honra para o futebol. É verdade. Na verdade, muita gente já sabia, né, que tem essa corrupção no futebol, né? O Ricardo Teixeira, que é o ex-presidente da CBF, ele renunciou ao cargo porque tinha muitos escândalos de corrupção, né? Sim, o FBI está investigando a FIFA desde o ano 2000. Nossa, assim, o Brasil já tem um histórico de corrupção muito grande na política, né? Agora, envolvido com isso, é um crime internacional, na verdade, né? Tem muitos países envolvidos, muitas confederações. Uma coisa que só partiu dos Estados Unidos agora, né, essa investigação. Sim, entre os quatro primeiros presos, os dois primeiros são do Brasil, que era o José Maria Marim e o José Lázaro Mergulhes. Isso. E tem vários escândalos, né, ligados à parte de transmissão também, né, contratos de transmissão. Escolha das sedes, né, para os torneios, inclusive o de 2022, que foi escolhido para ser no Catar, está sendo investigado, que houve uma corrupção aí na escolha do Catar ser o país escolhido como sede. Parece que 2018 da Rússia também, de 98 na França também. Eu acredito que todas, no Brasil ainda... No Brasil, eu suspeito de que houve uma corrupção aí para o Brasil estar sediado à última Copa. É complicado, né? Triste. E o futebol mesmo tá ruim dentro de campo, né? Acho que acaba sendo até um reflexo disso, né? O interesse deles não é no futebol, né? Eles acabam manipulando o futebol, porque o futebol todo mundo gosta. A Copa do Mundo, ela gera bilhões de dólares em receita. E as prisões e as investigações, elas lançam dúvidas sobre a transparência e a honestidade, né, da escolha nos últimos torneios. Transparência e honestidade da FIFA, né, inclusive. Legal. Júlia, você tem acompanhado futebol também? Não tem, gosta assim? O que você acha do futebol brasileiro hoje em dia? Sim, eu acompanho às vezes, porque o meu pai é fascinado por futebol, então acabo assistindo com ele. Eu acho que o futebol do Brasil é bom. Eles têm as recaídas, mas eu acho um time muito bom. Eu acho que a seleção até que é mais ou menos. Agora, o campeonato brasileiro, os campeonatos, eu estou achando muito ruim. Assim, quando eu assisto jogos, quase sempre eu acho muito fracos. Assim, comparados com os campeonatos internacionais, que de vez em quando está passando na televisão também, estão sendo muito melhores, né? Quer dar uma palavrinha final? Quer falar mais alguma coisa? Mandar um beijo para a família, alguma coisa assim? Eu vou mandar um beijo para o meu pai e para o meu namorado Daniel. Tá dado o recado, então. Legal. Vamos escutar mais uma musiquinha enquanto a gente chama os próximos correspondentes aqui para falar. Só dando um anúncio aqui, Presidente Prudente, está 19 graus, o tempo está meio nublado. Quem sabe vai melhorar um pouco, mas pode ficar tranquilo que as águas termais aqui são aquecidas naturalmente, né? A natureza. Ninguém vai passar frio hoje, tá, gente? É isso aí. Bom, vamos tocar mais uma música relacionada a esse universo de futebol. Não, a gente escolheu uma outra música mais crítica, né, para esse momento. Vamos tocar uma música do Rapa, chamada Bitterrusso Champagne. E a gente chama daqui a pouco, o pessoal vem falar sobre handball e basquete, o Matheus Rocha e o Alan Alves. Se preparem e fiquem na sintonia, daqui a pouco a gente volta com mais esporte jovem. Thank you. Esporte Jovem de volta aqui, direto do Sesc Termas. Legal, agora a gente recebe nos nossos estúdios o pessoal para falar sobre handball e basquete. Bem-vindo, Matheus Rocha e Alan Alves. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Tudo bem. Bom, é isso aí. Muita gente é ligada em futebol, né? A gente já falou. Futebol tá meio mal das pernas, futebol masculino. Mas é legal a gente falar de outros esportes que às vezes não tem tanto destaque aqui no Brasil, né? E logo mais a gente vai ter a Olimpíada também. Então é legal a gente pensar em outros esportes, falar sobre outros esportes e tal. Sobre o que vocês preferem falar primeiro? Futebol? Sobre handball? Handball? O que você tem para falar pra gente sobre o handball aí? Novidades? Então, a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos já começou. São menos de 500 dias para a Olimpíada Sul-Americana. Durante essa semana, os jogadores da seleção brasileira de handball estão hospedados na Escola Educativa do Exército, na URCA, Zona Sul do Rio de Janeiro. Já conheceram de perto o local, usaram para treinar antes dos Jogos Olímpicos na Copa de 2016. Entendi. É, Copa não, né? Olimpíada, né? Copa já foi, Copa do Brasil já foi. É, você acompanha o handball, tem gostado? Você já viu o Brasil? Tem handball feminino do Brasil, acho que é bom, né? Sim, é bom. Legal. Você acha que tem chances, os times têm chance para a Olimpíada? O que você acha? Então, o handball feminino está com boas chances, né? Está vindo com uma pegada bem forte. Tá aí também podendo ganhar aqui no Rio, na Olimpíada de 2016, a sua primeira medalha em casa. Vai ter uma torcida muito grande torcendo por elas, né? Legal, legal. Bom, handball deve ser um esporte difícil, né, de jogar. Eu já joguei uma vez ou outra. Vocês já jogaram ou não? Já joguei. Sim, já joguei na escola. Deve levar muita bolada, não é? É um pouco. Pessoal tímido aqui, mas tudo bem. E vocês querem falar sobre o basquete também? E aí tem novidades, né? O Flamengo tá bem, né? Você foi campeão, foi isso? Exato, o Flamengo ganhou do Bauru, né? Ele faturou o Tetra no NBB. E é o destaque, né? Teve também o armador argentino, La Provitola, que foi o cestinha do Flamengo no final, né? No duelo final, com 19 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Teve também o Olivinho, com 17 pontos e 8 rebotes. Bom, legal. Será que a seleção brasileira... Seleção brasileira de basquete é boa também, né? Será que vocês acham que tem chance na Olimpíada? Você acha que... Ou sempre... Os Estados Unidos é um dos melhores, né? Quase sempre ganha. Mas você acha que o Brasil chega pelo menos entre os 5 melhores? Ah, o basquete brasileiro ainda não é tão reconhecido como o dos Estados Unidos, né? Como americano. Mas ele também é bom, ele pode chegar assim. Também jogando aqui em casa, né? Vai ter uma grande motivação, uma boa torcida. E assim a gente empurra, né? Isso aí, todo mundo torcendo um pouquinho. Tu gosta de basquete também, Karim? Conheço. Conheço mais do handball do que do basquete. Já pratiquei handball, um esporte que eu gosto bastante. Legal. Vocês querem dar mais alguma palavrinha? Falar mais alguma informação importante aí? Alguma coisa... Só um abraço a todos os ouvintes aí. Um grande abraço aí e fiquem ouvindo. Legal, legal. Bom, já vamos direto pro nosso próximo assunto. A gente está falando sobre vários esportes alternativos e tal. E tem um esporte que hoje em dia já nem é mais alternativo, né? Acho que há uns 3, 4 anos atrás talvez fosse mais alternativo, mas hoje em dia... tem bastante popularidade, que é o UFC, né, essas modalidades MMA. A gente está aqui agora com a Juliana Almeida e a Sarah Lailen. Falei certo? E elas vão falar um pouquinho pra gente sobre as próximas atividades, o que vão acontecer. Bem-vindas aí, tudo bom? Bom dia. Bom, a gente já começa com notícias bem chocantes. Ronnie Johnson foi flagrado no exame antidoping. Ele tomou um diurético que ficou e foi captado no sangue. E aí teve umas complicações, ele foi suspenso por 9 meses. E também a nossa lutadora Joana Jedrzejczyk, que vai ter uma luta amanhã contra Jéssica Pena, de 32 anos, que vem com grandes resultados, 12 vitórias e 3 derrotas. A Jedrzejczyk, com 27 anos, com experiência em Muay Thai e boxe, também vem com bons resultados, com 9 vitórias. A luta delas pede para esperar. Vai ser um evento bem emocionante. Elas já vêm trocando farpas por um tempo. Estão bem ansiosas para se enfrentar. É uma luta que promete. A luta será durante o evento principal do UFC em Berlim, na Alemanha. E as duas são bem confiantes para a luta. É como eu disse, essa luta realmente promete. O octódromo vai pegar fogo nesse dia. Vocês acompanham bastante o UFC? Como que é? Vocês gostam de assistir as lutas? Ficam torcendo? Tem alguém que vocês torcem em especial? Alguma coisa assim? Sim, nós assistimos e torcemos principalmente para os brasileiros. E José Aldo para continuar com o cinturão. E também para o Anderson Silva, mas acabou perdendo. O Anderson Silva complicou um pouquinho, porque ele... Segunda-feira, ele desistiu de uma disputa no Taekwondo para disputar para os Jogos do Rio do ano que vem. A CBTKD publicou umas curtas notas no site oficial que confirma que um lutador de MMA desistiu de disputar uma vaga na equipe brasileira que vai jogar no Rio ano que vem. É, ele também foi pego no exame antidoping há alguns meses atrás, né? Eu acho que, minha opinião, é que já acabou pra ele, né? Eu acho que ele pode se aposentar já. É, ele virou herói nacional, né? Talvez um dos grandes difusores do esporte e tal. Mas também, como todo esporte, tem uma hora que acaba, né? Eu acho que, não sei. Quem sou eu? Nem conheço muito ele, mas eu acho que... O fim dele, eu acredito que está próximo. Dentro do UFC. Também essas lutas exigem muito, né? Do corpo, da cabeça. Ele já tá com uma idade avançada. Acho que tá na hora dele parar. Ele teve um acidente também que prejudicou ele. Quebrou a perna, né? Bom, é isso. Tem mais alguma coisa do UFC pra falar? Mais alguma luta importante? Algum campeonato? Bom, agora... Só o Júnior Cigano, que elogiou a performance do Fabrício Werdum, mas fez um desafio também. Agora, ele lançou o seguinte: agora somos nós dois. O pessoal sempre está provocando um outro, né? É sempre bem legal. Bom, é isso, né? Obrigado pela participação. Boa tarde para vocês. Até mais, né? Muito obrigada. Tenham um bom dia. Legal. E aí, Karimi? Tá gostando dos esportes? Como é que tá? Tá. Legal. Vamos agora passar para uma... A gente tá falando de esportes diferentes. Agora é o esporte mais diferente de todos, né? A gente vai chamar aqui no estúdio o Lucas Oliveira para falar um pouco sobre uma nova modalidade que eu queria que ele explicasse pra gente, que é um racha de carrinho de controle remoto, é isso? Tem um nome específico, né? Como que chama? Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia para todos. Esse nome é conhecido como RC Cars. Tem 3 modalidades de corrida de carrinho. Tem a de drift, é corrida normal, 4 oponentes ou 5, e de rally. Eles consistem na corrida de drift. Essa modalidade consiste em fazer carrinhos ficarem de lado nas curvas, em manobras semelhantes às de drift, como carros reais e realizarem esse campeonato com cerca de 80 inscritos. Esse campeonato foi dia 21 de setembro de 2014, em São Paulo. Inauguraram essa pista para esses campeonatos mesmo de drift, esse negócio, para as pessoas mais apaixonadas dessa modalidade, e entre outros. Legal. Tá chegando na região também, né? Teve o ano passado, teve, né? Em Venceslau, agora vai ter. Tá tendo coisa aqui em Prudente também, como na região, né? Tem mais gente gostando, né? Uma coisa que era antes um hobby, assim, agora tá virando uma. Tá virando um esporte mesmo, né? Ó, segura assim no microfone que ele tá dando um pouquinho de mau contato no cabo. Aqui em Presidente Prudente teve um campeonato de corrida, né? De controle remoto. Aí o campeão ganhava um troféu. Ainda mais, né? Também as disputas, essa disputa em São Paulo poderia levar aos competidores a uma vaga a disputar um torneio mundial contra os grandes participantes de países como Japão, Austrália e Tailândia. Isso é uma grande experiência para eles, né? Conseguir ir ganhar campeonatos, ficar conhecido no mundo inteiro. O lado bom que eu tava pensando aqui é que se tem acidente, ninguém sai machucado, né? Que a gente tá escutando a música no fundo, o tema do Ayrton Senna. Daqui a pouco a gente vai tocar o tema do cara do Velozes e Furiosos, também morreu num acidente de carro, né? Tipo, essas corridas eu gosto bastante até assim de Fórmula 1, de alguns outros esportes de corrida, mas sempre é meio impressionante, né? Os acidentes são meio perigosos, né? Chocam bastante, né? Já houve várias mortes, como do Ayrton, que marcou muito o país. E agora, por último, a gente viu o caso do acidente do Paul Walker, do Velozes e Furiosos, que acabou falecendo no ocorrido. Ele não era um esporte exatamente, mas tem a ver com isso, né? Também tem a ver com velocidade e tal. Você acha que esse esporte vai crescer? Vai ter corrida de carrinho? Você acha que vai... Porque já existe uma corrinha de... como que chama aquela... carrinho de... Não é fricção, esqueci o nome agora. Autorama. Autorama já existe uns campeonatos, né? Você acha que vai começar a ter mais campeonatos agora de controle remoto, assim, mais também? Espero que sim. Porque ela não é muito conhecida no mundo inteiro. Mas em certos países é uma modalidade que espera ter grandes objetivos para campeonatos, oportunidade de pessoas, crianças também, adolescentes, para ter uma participação com essa modalidade. Bom, legal. Quer falar, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Tem mais algum recado, mais alguma coisa? Acho que por hoje é só. Por hoje é só, né? Bom, é isso. Quer dar mais um recado? Dar uma despedida? Mandar um recado para alguém? Alguma coisa? Eu queria dizer muito obrigado para quem está ouvindo, quem vai ouvir ainda. E espero que tenha um bom dia. Legal. Então a gente vai terminando por aqui nosso programa Esporte Jovem com o pessoal da Fundação Mirim. Obrigado a todos os nossos correspondentes, todo mundo que participou aí. Obrigado por esses dias, pela companhia, pela troca aqui. Obrigado, Karime, também pela atenção e por tudo mais. É isso. Gostaria de agradecer você pelo conhecimento que foi passado a eles, pelo SESC, pela oportunidade. E é isso aí, até uma próxima. Legal, até uma próxima, então. Vamos terminar escutando um tema, a gente escutou uma homenagem de fundo ali, né? Tema da vitória do Ayrton Senna. Agora a gente vai escutar uma música que foi feita em homenagem ao Paul Walker. Ao Paul Walker, que é do Velozes e Furiosos. É uma música que saiu